As chances estão contra nós, mas nós estamos por aí a fim de sobreviver. Como um avião sobrevoa a cidade em chamas, a cidade em chamas, no meio da confusão, andando sem direção, a fim de sobreviver, só pra ver como brilha. A cidade em chamas, a cidade em chamas. Se o que eu digo não faz sentido, não faz sentido ficar ouvindo. Mas o que eu digo não é mentira, não faz sentido ficar mentindo. Enquanto as bombas caem do avião, deixando de recordação, a cidade em chamas, a cidade em chamas. Já ouvimos essa história, sabemos como acaba. Acontece quase tudo, não muda quase nada. Já vimos esse filme, sabemos como acaba. Explodem quase tudo, não sobra quase nada. Então, só resta uma solução: sair no meio da sessão pra ver a cidade em chamas, a cidade em chamas. As chances estão contra nós, nós estamos por aí a fim de sobreviver. No meio da confusão, andando sem direção, a fim de sobreviver. Enquanto as bombas caem do avião, deixando de recordar. É preciso trair tudo, trazer a solidão. Eu sei que eles têm razão, mas a razão é só o que eles têm. Quando as bocas se fecharão, quando a bomba beijar o chão da cidade em chamas, da cidade em chamas. As chances estão contra nós, mas nós estamos por aí a fim de sobreviver, como um avião sobrevoa a cidade em chamas.